no meu peito fez morada a minha mulher amada, por outro me abandonou. E o sofrer deste caboclo. No meu ranchinho não tenho felicidade, esta malvada saudade que me mata pouco a pouco. Eu vejo a lua com seus raios cor de prata, clareando as verdes matas, iluminando o meu sertão. E no silêncio que eu me vejo tão sozinho, sem amor e sem carinho, na mais triste solidão. Talvez um dia isto tudo tenha fim, Deus se lembrará de mim, esse mundo eu deixarei.